O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Alô, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos semanalmente com os senhores transmitindo a ciência do psicanalista Norberto Kepp, psicossociopatologia. Bom, a gente poderia dizer que a ciência do Dr. Kepp é uma ciência universal, porque ela é aplicada a todos os campos de atividade do ser humano. Ultimamente, o Dr. Kepp vem se dedicando muito, se debruçando sobre os erros de vários gênios do século XX. Erros esses é que transtornaram a nossa civilização. Não estamos querendo dizer que essas pessoas não tenham sido geniais, mas poderíamos questionar se será que esses gênios tiveram mais uma função positiva ou até negativa na história da nossa humanidade. Haja vista a influência do capitalismo do Adam Smith, que acredita que a riqueza vem do dinheiro, levando a uma total inversão de valores e uma macrocefalia do campo financeiro, o que vem destruindo todos os outros campos de atividades do ser humano e a nossa economia. Outros erros foram, por exemplo, de Pasteur, que aumentou a paranoia da humanidade, que hoje em dia vê na natureza o grande risco de vida. Então, não pode respirar, não pode se banhar na água do mar, não pode chegar perto de ninguém, porque senão vai ser contaminado por bactérias assim, muito perigosas, não pode acariciar um animal. Quer dizer, tudo o que existe no mundo passou a ser uma grande ameaça para a humanidade. E essa ideia de Pasteur levou essa paranoia à máxima potência, o que facilitou a exploração do ser humano e até mesmo um grande prejuízo para a saúde dos seres humanos perpetrado pelas farmacêuticas, que são dragões verdadeiros dentro da sociedade, não só fazendo mal para a humanidade, mas consumindo o bolso dos cidadãos, né, que precisam pagar fortunas para se defenderem de ameaças ilusórias, hipotéticas. Porque, na verdade, as bactérias mesmo, muitas delas, milhões delas, são até super necessárias para o ser humano ter saúde. E assim por diante, os agrotóxicos, os químicos, os transgênicos, tudo isso é resultado, já vem como atrelados a essa inversão do Pasteur. Outros casos, Dr. Kepp vem continuamente conversando com os senhores, e neste próximo mês nós estamos nos dedicando mais à questão do erro das leis, as leis invertidas, e como os advogados, os legisladores, no exercício da suposto direito, têm prejudicado tanto os seres humanos. Dr. Kepp, o senhor que escreveu O Libertação dos Povos, que é um livro fantástico a respeito da patologia do poder, o senhor sempre questiona, né, a boa intenção ou a má intenção dos legisladores quando eles fazem leis para achacar a população. Eu tenho escrito sobre, vamos dizer, as grandes mentiras do século XX, né? Então, qual será o setor mais mentiroso do século XX? Então, começando, por exemplo, a questão do freudismo, né? Que até nos jornais, em promoção, nas revistas, aparece anúncio dizendo sexo é vida. Assim, incentivando a pessoa a ter uma vida sexual, dizendo que se a pessoa tem, então ela vai ser feliz, vai ter uma vida agradável, etc. Essa é uma enorme mentira, porque o próprio Jung deu a expressão para o mundo de libido, né? Libido é o impulso sexual. E nós sabemos que com a liberação sexual que existe, o ser humano não se tornou mais feliz, né? mais bem disposto com a vida. Portanto, isso é uma grande mentira, né? Que pode ser resolvido um problema através do sexo. Um segundo autor que cometeu enorme erro e que colocou praticamente o mundo em perigo de ser destruído, os senhores sabem, né, quem é. Ele se chama Albert Einstein. Ele colocou, por exemplo, toda energia oriunda da matéria. E igual MC2, quer dizer que a energia viria da velocidade da luz ao quadrado. Então, essa ideia, né, os cientistas chegaram a separar o átomo, dividir o átomo. E com isso criaram a bomba atômica, que traz ao mundo agora num desespero. Se 3 ou 4 bombas atômicas assim potentes podem acabar com a humanidade, por que que as nações que têm bombas têm mais de 80 mil, né? Notem a loucura, né, do ser humano em querer acabar com o mundo em que ele vive. Então, ao lado do, vamos dizer, do trabalho do Einstein, tem algo bom, tem essa questão terrível. Outro autor que cometeu um grande erro e que mentiu, né, para a humanidade, mesmo que ele não tenha sabido bem o que ele fez, foi Adam Smith, quando ele falou que a pessoa que sabe ganhar dinheiro para ela é também capaz de ganhar dinheiro para os outros. E o que a gente nota é ao contrário. Então, o que que o Adam Smith fez, né? Ele colocou assim praticamente a humanidade na dependência das pessoas que teriam mais fortuna. E o que a gente nota é isso, que o indivíduo, que ele tem uma certa fortuna, ele não precisa de mais, mas ele não quer que os outros tenham. Então agora eu vou passar o assunto para os outros continuarem. Mas dando continuidade, então, doutor Kepp, a essa série de gênios ou de mitos que a nossa sociedade veio formando e acalentando até certo ponto, adorando, aceitando como autoridades no assunto, é, por exemplo, Darwin. E como o senhor estava dizendo numa das suas conferências, das suas palestras, ninguém gosta, né, de saber ou pensar que é descendente, que é neto de macacos. Isso é ridículo, né, porque, de fato, até como um princípio da metafísica, o maior jamais pode vir do menor, do inferior. Então, a gente não vem das amebas. Quer dizer, o mundo, o universo, não é uma, como diz o César Soares, engenheiro, uma sopa de probabilidades, essa ideia da quântica, tudo desorganizado. Todo o universo é harmônico, é estético, é ético, e é todinho organizado. Existe uma inteligência por trás disso. E justamente tudo o que vem numa escala do maior para o menor. É Deus, o ser supremo, né? Inteligência suprema, dando origem a todos os outros seres em suas escalas, né? Os anjos e arcanjos e seres humanos e os animais, e chegamos lá nas amebas, mas não das amebas para cima. Agora, isso mostra uma grande inveja que a humanidade tem, né, com o Criador, que o Dr. Kepp chama de teomania. Inveja de Deus e que se manifesta em todas as pessoas. Bom, outra grande autoridade que é muito respeitada, eu acho que a Helena Melander pode falar como sueca. O que a senhora acha dos prêmios Nobel? É uma grande corrupção, porque o prêmio, na verdade, é mais para... vamos dizer, dar mais crédito, dar mais apoio para essas ideias falsas que existem na sociedade. Então, eles, justamente essas mentiras que a senhora está se referindo, eles dão prêmio para os mais mentirosos, os mais mascarados, os mais falsos. E com que finalidade? Para enganar o povo. Para dar lucro para essas companhias. É. Exatamente. Então, vem dar um prêmio para um determinado biólogo, químico, médico, ou até um literato, para que, de acordo com os interesses do grande poder econômico financeiro, Então, essas pessoas já premiadas pelo Nobel, então já vão comprar, vão consumir os produtos que aquelas, os pagadores do Nobel têm intenção de que aconteça. Então, o povo é muito bobão, né? O povo é muito bobo. E eu gostaria de perguntar para a Selma, que atende muita gente em psicanálise, aqui na Sociedade de Psicanálise Integral, o que, que a senhora acha da ação dos políticos em relação a isso, Selma? Os políticos ainda existem políticos que são preservados. Recentemente, né, nós soubemos desse grande escândalo, deception, a decepção, a grande enganação do Obama. O que, que a senhora teria a falar sobre isso? É impressionante a gente notar cada vez mais como esses políticos, né, como a senhora citou, o Obama, chefes de governo mesmo, que a gente vê que eles são, na verdade, marionetes, né, nas mãos de um grande poder muito maior, socioeconômico, de banqueiros do planeta, que controlam a vida do nosso planeta, se pode dizer assim, né? E qual que seria, no seu entender, a patologia, o problema do povo que é tão bobo e gosta de endeusar esses políticos? Pois é, e parece que o povo ainda confia muito, acha que os políticos estão lá para prover o bem para eles. E qual que é a patologia, psicopatologia que a senhora vê no ser humano, nesse caso? Então, eu acho muita alienação, não querer ver que o ser humano é ruim por natureza, não está lá para ajudar os outros. E aí o Léo tem alguma coisa a dizer no problema da identificação, Léo? É, então, eu acho que eles também, no fundo, têm aquela mesma ideia do poderoso que está explorando o povo. Então, ele acha, assim, que o mal é uma coisa que traz vantagem, né? Que se ele... Quer dizer, claro que a pessoa não percebe isso, é meio inconscientizado. Mas, no fundo, ele se identifica achando que o explorar os outros, ser ruim, destruir, isso é que vai trazer vantagem. Ter poder é uma maravilha, né? Essa ideia de narcisismo e da patologia do poder. Porque esses que estão hoje sendo explorados, se tiverem chance de subir lá, amanhã vão fazer a mesma coisa com a população. É. Então, como que uma identificação que o povo tem com a conduta do político de achar que explorando, sendo corrupto, tá tendo vantagem na vida, isso, né? E também a pessoa vê assim, acha que poder é isso, né? É. Porque poder existe. O poder do bem, a vida, o bem, o amor, tudo isso é um grande poder. Mas esse é o verdadeiro poder. E o pessoal confunde achando que poder é assim, destruir, falar mentira, enganar. Esse é que consegue botar as coisas. Botar os outros pra trabalhar pra ele. É. Mandar. Né? É, pisar. É uma inversão, né? É isso enquanto mesmo. Em relação ao poder, ao verdadeiro poder. E quanto mais mentiroso e mais enganador, mais o povo vai atrás. Isso é importante. E agora, a Luciara. Luciara, outro grande problema que a gente vê na humanidade, enorme problema, é a questão do problema de sala de aula. A senhora está escrevendo um livro, Terapia em Sala de Aula, que fala das aplicações da escola Norberto Kepp, das ideias de Kepp, da psicanálise, Sim. Na educação. Então, a psicologia moderna tem uma ideia de que não deve dizer não para a criança, não deve censurar, que a criança deve ter liberdade para poder crescer e pensar o que ele quiser, para poder respeitar o florescimento da personalidade da criança. Eu queria saber o que a senhora tem a dizer sobre essa questão desse grande erro da psicologia. Essa é toda a psicologia moderna vem nesse sentido de que não podemos corrigir a criança, porque não podemos traumatizá-la, porque vai causar um problema grande à personalidade dessa criança. E isso trouxe um grande prejuízo na autoridade do professor e dos pais. E tirando essa autoridade, foi aberta uma porta muito grande para o laissez-faire, tudo pode. E isso foi um grande prejuízo para todos, porque daí não tem mais parâmetro para a criança, nenhum. A liberdade é fazer o que quer, é fazer o mal. Então, isso foi muito ruim. Então, eu acho que ligando com isso agora que foi falado sobre a questão do poder, parece uma questão educacional, assim, premeditada para formar indivíduos para servir o poder econômico. Isso eu também falo bastante no livro, que a educação não está mais a serviço para a felicidade do ser humano, para trazer a liberdade para ele, mas para servir cada vez mais grandes... Quer dizer, na verdade, empresas. Nunca esteve, né, Luciana? É. Nunca esteve. Realmente para o ser humano ser feliz. sempre esteve para obedecer a poderes, só que agora a maximização disso, dessa servidão ao poder financeiro e econômico das grandes multinacionais, então está se tornando cada vez mais clara. Agora, esse conceito que Kep trouxe de a liberdade é só para o bem. O ser humano não é livre para fazer o que ele quer, o bem, o mal, fazer o errado e o certo. Ele só é livre para fazer o que é bonito, é belo e é verdadeiro. Selma, no atendimento de crianças, como é que a senhora vê isso? Então, isso eu acho um ponto fundamental, né? Inclusive, o Dr. Kepster falou uma frase ontem que eu acho que no que tange aos pais, na questão da educação das crianças, é muito importante. Ele disse, educar é restringir. Né? E eu acho que a maior parte dos pais não pensa isso nunca. Porque por uma situação de vida, a maior parte passa os dias fora de casa, ou são de pais separados. Então, quando estão com os filhos, eles querem ter momentos de descontração, alegria. A maioria pensa assim. Então, eles têm uma dificuldade muito grande de entender isso, que hoje é muito mais uma questão de restringir. Porque o mundo é muito difícil hoje. Eu acho que educar filhos hoje é mais difícil do que já foi também. É muito perniciosa a influência de internet, os videogames, as drogas que cada vez viciam mais rápido e mais danosas, né, para os neurônios da criança ou do jovem. Então, se trata muito de cortar mesmo as vontades, porque tem o indivíduo, a criança já é invertida, e ela vai sempre querer algo que não é bom para ela, e o sistema político, econômico, social dos poderosos reforça, né, essa inversão. Então, se não houver muita restrição, e acho que os pais vão ter que se conformar com isso, que os momentos de lazer são os menos mesmo, eu acho que vai ser difícil conseguir educar as crianças. É, porque senão crescem delinquentes. Exato, vão fazer, né, na sociedade o que fazem em casa. Vão achar que a sociedade é a mesma coisa, que eles podem quebrar, destruir, isso, pisar, dizer não, gritar com os pais, dar escândalos, vão fazer isso na sociedade. É. E o Ademar... eu gostaria, doutor Ademar, estar aqui conosco. Ademar, o senhor é médico, o senhor atende clientes, o senhor ajuda um monte de gente a se beneficiar, né, com o seu trabalho, na saúde, se recuperar de doenças. Como é que o senhor vê essa questão que o doutor Kep está trazendo sobre os estudos de Bechand e de Enderlein sobre as bactérias, sobre o meio interior do ser humano, essa ideia de que a doença vem fundamentalmente, basicamente, do interior da pessoa e não de bactérias e vírus que atacam a pessoa do meio externo. O senhor está no hospital direto, como é que o senhor vê isso? Então, isso é muito importante. Inclusive, eu estava lendo uma estatística de pacientes com tuberculose, né? Então, eles fizeram uma pesquisa com mais de 300 pessoas que foram internadas em sanatórios com tuberculose. E lá na pesquisa eles falam o seguinte, que essa primeira história que o paciente conta para o médico não é a história verdadeira. Depois que está lá dentro do hospital, que eles começam a ver que é pessoas que têm depressão, ansiedade, tiveram problemas assim terríveis com a família ou no trabalho, né? É claro que tem a influência geral de tudo, mas normalmente são pessoas assim ultramente destrutivas, né? Porque a tuberculose é uma doença que mata, né? Se a pessoa não toma o devido cuidado, ela mata. Mas eles puseram o problema só no bacilo de Koch, por exemplo, e puseram essa questão emocional em segundo plano, que no fundo seria mais importante. E que no fundo, nessa pesquisa que fizeram, que quando os pacientes começaram a relatar mais esses casos, eles ficaram mais aliviados, e em vez de demorar 7 meses de tratamento, demorou 4 a 5 meses, demoraram mais tempo no tratamento. Ou seja, quando começou a trabalhar um pouco mais o psíquico, eles tiveram uma evolução muito grande. Quer dizer, uma pessoa que tenha bons hábitos de vida, boa nutrição, bom ambiente e, fundamentalmente, uma boa atitude psíquica, ele vai ter defesas, a imunologia suficiente para poder não sucumbir a uns bacilozinhos, né? Agora, nós estamos entrando num campo aqui muito sério no momento, que são as vacinas. E dentro desse campo, parece que a coisa está ficando muito séria em determinados países, porque estão elaborando leis para vacinação compulsória, ou seja, obrigatória. Em alguns países, se a pessoa não se vacina no local de trabalho, ela é despedida do seu emprego. Eu gostaria de saber se alguém aqui de vocês gostaria de esclarecer melhor essa situação das vacinas, sob o ponto de vista trilógico. Então, a gente pode dizer que essa questão da vacina é muito séria, por causa dos componentes, né, assim, terríveis que se tem, né, principalmente o mercúrio e o alumínio, fora outros componentes que eles nem citam, que a gente não sabe. Então, que dá problemas, inclusive, de câncer, né, problemas comportamentais, problemas assim de hiperatividade nas crianças. Então é muito importante porque autismo, autismo, né? Problemas neurológicos. É porque no Brasil, inclusive, é obrigatório para se frequentar a escola é obrigado a ser vacinado, ou para entrar em emprego público é obrigatória a vacina também. Então tem que se conscientizar que isso é uma forma assim a mais para o que dá mais lucro para essas multinacionais, né? Milhões, deixar o povo, milhões. Né? Milhões, exatamente. É, mais alienado, né, e com doenças, inclusive, e que não vai resolver o problema, porque nem foi falado aqui, né, quer dizer que no começo do século passado, devido à melhora de vida geral do povo, as próprias doenças estavam se curando por si, né, como a polio, né. E por que, então, tanta vacina assim desnecessária? É bom as pessoas saberem que, atualmente, as únicas pessoas que desenvolvem polio são as vacinadas. Que isso ninguém sabe. Agora, seria interessante também a gente, eles saberem, né, que estão introduzindo chips, microchips nas vacinas, com o pretexto de tracear ou servir como uma anteninha que vai dizer que tipo de vacina, que tipo de bacilo. Isso nos cheira mais ou menos aquelas historinhas, né, de controle populacional, controle do Big Brother, né, de grandes poderes sobre a população. A que ponto nós estamos chegando que a gente vai ser chipado como os animais que são controlados em determinadas circunstâncias de pesquisa. A Luciara quer falar? E também, doutora Cláudia, essa questão também das escolas, a gente nunca viu a agressividade das crianças serem em tal nível agora, que está muito relacionada a essa questão das vacinas. É aquele déficit de atenção, né, que a criança tem, autismo, agressão. Ué, mas então, as mães sabem, Luciara, quando tem nenê e sabe que a criança vai ser vacinada, a criança chega num estado de febre, de agitação, passa mal um tempão até conseguir se recuperar. E isso mostra que é uma coisa totalmente antinatural a vacinação. Na Suécia, o pessoal já está começando, inclusive, a questionar isso também, não é? Exatamente. Até que saiu no jornal ontem, na Suécia, que já foram registrados 190 efeitos colaterais entre os suecos que, das vacinas da gripe suína, né? Entre os suecos que já tomaram essa vacina na Suécia. E uma pessoa até morreu. Era uma pessoa que tinha um problema cardíaco, mas depois da vacina ele teve um ataque cardíaco e morreu. Então, imagina, né? Se isso vai pra supostamente defender de uma gripezinha que a maioria sara sem maior problema, então estão matando a população. Então, essas leis que eles colocam, os advogados trabalhando junto com as farmacêuticas, com os biólogos, com os médicos, com os programas de saúde, com as mídias, é toda uma máfia lá em cima que manipula os políticos, os ministérios, manipula todos para produzir as grandes, enormes lucros para um grupo diminuto de indivíduos lá de cima do poder. Você que está nos escutando, eu não quero que você fique ainda mais paranoico do que você já é na sua vida com essas noções. Mas justamente para poder entender melhor o que vai errado na nossa vida e como tentar corrigir isso, como nós vamos corrigir, a gente tem que definitivamente abrir os olhos, porque nós pagamos muito caro por essa alienação que a própria Selma estava dizendo que o ser humano acha, né, Selma? Que vendo o problema, ele tem o problema. Se ele não vê o problema, ele dá uma de avestruz, ele não tem problema. Então, isso a gente nota nos clientes, né, que nós atendemos aqui na Cita, que toda pessoa que vem aqui esperando resolver um problema, ela sai com um milhão de problemas. Ou seja, ela sai uma pessoa que tem uma consciência da problemática muito maior e que vai, inclusive, fortalecer o ego dela para que ela possa, então, aprender a lidar com essa problemática e ser um agente de transformação da sociedade. Nós somos cidadãos, nós pagamos taxas, nós votamos, nós temos poder de influência, porque o povo é que promove tudo isso, né? Para a riqueza dos milionários, quem é que fornece? Selma, nós vamos fazer uns debates a respeito da importância da psicopatologia, da ciência da psicopatologia para o exercício das leis e do direito. Nós temos que fazer aqui um convite, então, para quê? A senhora quer convidar o pessoal? Sim, então será um evento coordenado pela Associação Lusófona dos Direitos Humanos e pela Associação dos Advogados de São Paulo, no dia 17 de novembro, terça-feira, 18h30. O local é na Associação dos Advogados de São Paulo, Rua Álvares Penteado, 151, no centro. Então, para maiores informações, falar com a Vera Alice no 3034-1550. Essa mesa redonda, né? Ela pode ser para advogados, para juízes, para todos, principalmente para estudantes que ainda têm tempo, cabeça, honestidade para entender melhor quais são essas malandragens, né, do sistema de leis que o ser humano fez e que está obedecendo, para poder exercer a profissão como deveria, né? Então a gente convida, se você conhece alguém ou algum advogado honesto, que não é tão fácil, mas se você os conhece, falem dessa mesa redonda que vai ser realizada em novembro. Nós vamos fazer novamente aqui alguns avisos. Então, nosso telefone é 3032-3616. Somos da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Temos atendimento em psicanálise individual e de grupo, grupos de terapia, conferências, escolas terapêuticas. Nós aqui realizamos e aplicamos o trabalho do psicanalista Norberto Kepp, Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso site é www.trilogia.ws. Até a próxima.